Datacast orgulhosamente apresenta Audionovela. Episódio de hoje, Enfiando o Pé na Lama, capítulo 1. Obrigado pela carona, pai. Pode deixar, que juízo é a única coisa que não me falta. Ok, vamos começar sendo bem claros aqui. Nath era, de fato, uma garota ponderada e com muito bom senso. Contudo, uma coisa ninguém podia negar. Aquela menina era praticamente um vampiro, fria, noturna e sem um pingo de educação enquanto houvesse rastro de claridade sobre a face da Terra. Olha só, seu narrador, vamos aproveitar que ainda estamos no início dessa história para ter um papo no mano a mano aqui. Se a Vossa Excelência puder parar de denegrir a imagem da minha pessoa sem um enredo sequer ter começado, eu ficaria muito agradecida. Você provavelmente já sabe o tormento que esse dia me reserva. Tormento? Ah, menina, você não faz a mínima ideia. Ah, faço. Ou se faço. Pra começo de conversa, não era nem pra eu estar aqui, querido. E aí? Já quer contar pro pessoal de casa o que eu fiz de bom na última noite? Eu tenho a impressão de que eles vão descobrir bem antes do que imaginam. Vambora, Nath. Para de falar sozinha, na hora que a gente tá atrasada. Calma, já tô chegando. Aff, não sei pra que essa pressa toda da Roberta. Quem vê até pensa que quando é pra ir na igreja, a madame chega cedo. Até que enfim, hein? Tava fazendo o que até essa hora? Dormindo? Mal sabia Roberta que a última coisa que Nath fez naquela noite foi tirar uma sonequinha. Se vocês prestassem o mínimo de atenção nas coisas que eu falo, lembrariam que a única carona que eu tenho é a do meu pai e que ele só ia poder me trazer quando saísse pro trabalho. Eu tava pronta faz tempo, ó. Por que você não mandou ninguém me buscar, esperto? Pera. Motorista, pode ir. Ah, menina, para de desculpinha, vai. Confessa que tava dormindo. Todo mundo sabe que torre predileta dormir, Natureza Oliveira de Carvalho. Primeiro, para de me chamar pelo meu nome completo, que a vizinhança não precisa ficar sabendo que eu tenho um nome exótico. Segundo, eu tô falando que não foi por dormir. Eu tô muito bem acordada há eras. Pra falar a verdade, eu mal dormi, se você quer mesmo saber. Ué, e não dormiu por quê? Posso saber? Essa é uma boa pergunta, Roberta. Mas assim, eu vou indo achar um lugar pra sentar. Misericórdia. Se essa mulher descobre que eu fiquei acordada porque tava planejando o final da minha fanfic, ela vai implicar comigo e com a minha descendência até a sétima geração. Deus que me livre. E eu também não tenho culpa se a inspiração que faltava veio justo nessa madrugada, bem na véspera da viagem. Além do mais, eita mulher curiosa. Eu, hein? Alá, a tia Nath veio sentar no fundão junto com a gente. E aí, pirralho? É Matheus, tia. Eu sei. Olha, pirralho, vai ser um prazer. As férias estão chegando e todo mundo quer brincar. Que ótimo. Agora podemos de fato começar. Nath tinha um bom assento no fundo do ônibus junto com as crianças mais terríveis, digo, bagunceiras do grupo. Estavam indo para um daqueles acampamentos entre igrejas no qual ficariam por 3 dias. O lugar era uma estância, que ficava 2 horas da cidade de onde partiram. A igrejinha que ela frequentava estava com falta de pessoal para cuidar da criançada, e Roberta praticamente intimou a menina a ir como sua monitora para ajudar a olhar, principalmente as meninas do grupo. Uma tarefa não muito fácil, ainda mais se pensarmos que as crianças já não eram tão crianças assim. É para adolescente o nome, ô criatura? E eu não sei. Tenho 2 lá em casa, inclusive. O caso é que, com um bloqueio de 3 meses, a ideia do final maravilhoso resolveu aparecer bem na hora de enfiar os 2 rolos de papel higiênico na bolsa. Sim, definitivamente ela estava na mais terrível situação. Agora estava lá, sentada no meio de um falatório sem fim com um notebook que fizera questão de levar para o meio do mato, tentando escrever um pouco mais do famigerado e tão aguardado capítulo. Ô menino, dá meu salgadinho! Devolve aqui, Marcos! Ô tia Roberta! Olha esse menino idiota aqui pegando minha comida! Nem vê que eu não peguei nada, sua louca! Assim não dá! Escuta aqui, molecada! eu acho bom parar com essa gritaria agora. Quem que pegou a comida da Jurema? Devolve agora, vamos. Anda logo. Mas tia, a senhora quer que eu vomite? Aff, menina, não. Eca. A única coisa que eu quero é que você devolva o saco com o salgadinho dela que você ainda não comeu de preferência. Mas tia... Não tem nada demais. Devolve agora e vamos parar de gracinha ou eu ligo pros seus pais e agora mesmo. Absurdo o que aconteceu com o macho. Absurdo, absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo, absurdo. E eu já tô absurdo, absurdo. Caramba. Desse jeito, nem essas míseras horas que eu tenho até chegar naquele mato encantado vão render. Tô muito ferrada. O povo do Nia vai me matar. Ok, Supergirl. É agora que você vai finalmente encontrar o Flash e dizer adeus. E eu sei que boa parte dos meus leitores ama de paixão aquele ridículo ignorante embuste do Mon-El. Tipo, foi pra esse fim horrível que eu planejei a minha história. Tipo, não. Eles não dão trégua, né? Santa Lena Luthor. Tinha que ser o Diego Ramos. O cara tem todas as oportunidades possíveis pra puxar conversa comigo enquanto a gente não tá indo pra um acampamento rodeado de moleque encabritado e bem agora que eu preciso escrever, ele vem puxar conversa comigo? Mas nem pensar. Ah, eu não vi se chegando. Pois é, isso porque eles têm nome bíblico, hein? Mateus, Marcos, Lucas. Imagina agora se fosse algo mais moderno na boca do povo, tipo Joesley. Ai, aposto que seria um ótimo nome. Olha, eu não sabia que você estava ocupada e não quero te atrapalhar nem nada, então... Não, eu já tinha acabado. Tem certeza? É que eu só queria mostrar pra você o desenho do portal de entrada da nossa área de acampamento. Não, tudo bem, tá ótimo. Deixa eu ver. Nossa, Diego, isso aqui tá incrível. Bem que a Roberta falou que era pra isso que ela tava guardando aquelas garrafas pet. Aham. Elas vão ser ótimas pra decorar as armações de bambu. Como é bem simples, até as crianças vão poder me ajudar. Sem problemas. Uhum. Well, a sessão de pecados começou cedo hoje. Ai, não devia ter mentido. Agora adeus pro tempo que eu tinha pra ficar escrevendo. Que os céus me perdoem. Mas é melhor eu não deixar essa oportunidade de falar com o crush e passar. Bem, os céus perdoaram a natureza, mas com os leitores de sua fanfic, Nath não teria a mesma sorte se continuasse enrolando por muito mais tempo. Ok, pessoal, chegamos. Olha só, eu preciso ir na secretaria, local entregar a documentação de vocês. Então eu quero todo mundo obedecendo a Nath e o Diego direitinho, hein? Vambora montar esse acampamento. Gente do céu! Do que fizeram a armação dessa barraca? É chumbo, por acaso? Eita, Nath. Pode deixar que eu levo isso pra você. Ok. Obrigado, Diego. Muito bem, pirralhada. Bora montar esse acampamento aqui antes que a Roberta chegue com o meu fígado. Peraí. Lucas, o que você tá fazendo com esse facão na mão? Lucas. Volta aqui, Lucas. Isso aqui não é Brasília pra você sair querendo matar os outros, não, menino. Desce aqui. Lucas. Aff, Jurema. Segura minha mochila aqui que eu vou atrás desse moleque antes que ele mate alguém. Tá bom! E vê se não derruba ela, que o meu computador tá aí dentro. E se ele quebrar, eu juro que se alguma de vocês precisar ir no banheiro de madrugada, eu não levanto pra levar quem quer que seja, nem com a ameaça da Roberta. Credo, tia! Cadê o amor no seu coração? Coração? Que coração, Jurema? Eu lá tenho coração às 3 da manhã? Enfim, Vocês estão avisadas. Ih, tia, tá bom. Relaxa. Sua pessoa tá super na boa com a gente. Agora ficou bonito. No meio do mato, um ser correndo atrás dos outros com um facão na mão. Rapaz, eu tô no sexta-feira 13. Lucas! Foi assim que Nath acabou se metendo na curiosa saga de ter de correr atrás do menino do facão. Isso rendeu um tropicão para Lucas, um facão jogado num canto qualquer enquanto o Traquina tentava escapar de Nath e 30 minutos gastos de enfermaria local, que nem estava funcionando direito, já que a staff do evento ainda estava incompleta com o pessoal chegando aos poucos. O caminho de volta para a área de acampamento estava sendo repleto de carraspanas. Você merecia levar uns peteleco, menino. Desculpa, tia Nath. Foi brincadeira. Só queria imitar aqueles caçadores de tesouro. É? E o que você vai imitar agora? Voluntário de aula de primeiros socorros com essa tala no pé? Menino, tua mãe vai te matar e me matar quando ela souber o que aconteceu. Já pode ir rezando de antemão. Tia, me desculpa. Já pedi desculpa. Eu juro que vai me comportar no resto do acampamento. Não liga pra minha mãe, não. Mas é claro que eu não vou ligar, né, Lucas? Não vou preocupar os seus pais à toa. A gente mal chegou aqui na estância, tá doido? Ai, valeu, tia. Mas assim que a gente chegar na cidade, eu vou ter que contar quando ela ver essa tala aí no seu pé. Ah! Pelo menos agora com esse pé mancando, o senhor sossega, né? Não preciso ajudar a desmontar e montar. Eba! Lucas... Caramba, por que vocês demoraram tanto pra subir pra cá? A gente teve que ficar esperando uns minutos, que o médico também tinha acabado de chegar. Mas tá tudo bem com o Lucas, foi só uma torção leve mesmo. É, tio, agora eu vou ter que ficar sem fazer nada, uhul! Ai, garoto malandro, né? Agora vai procurar uma sombra pra se sentar e ver se te comporta, hein, moleque? Tá bom. Ah, antes que eu esqueça. A Roberta passou lá na enfermaria e disse que vai demorar um pouquinho. Parece que tá um rolo danado lá na secretaria pra pegar o botijão de gás. Eita, eu quero ver como é que a gente vai fazer pra botar essa molecada pra ajudar a montar o portal. Pra montar as barracas já foi um pesadelo. Aliás, vocês trouxeram o facão de volta? Cacilda, Diego. Na correria de levar o Lucas pra enfermaria, eu esqueci de ir atrás do abençoado. Por que você não usa machadinha mesmo? Tá doida, né? De se encostar na machadinha ornamental da Roberta. Ela vai voar na minha garganta em dois tempos. Além do mais, eu já fui na caixa de ferramentas olhar e não tá lá, não. Ah, só me faltava a Trindade do Mal ter pegado aquele negócio pra fazer sabe Deus o que de novo. Diego, a gente precisa ficar de olho nesses moleque remexido. Vai saber o que a mãe deles coloca naquele lanchinho vegetariano deles. Acho que a Roberta deve ter esquecido lá na sede. Quer apostar? Relaxa, os meninos são meio doidos, mas assassinos não são, não. Ai, se aquela mulher esqueceu a machadinha dela, ela vai ficar num humor execrável. Quero nem ver. De qualquer forma... Eu vou ali no acampamento do lado perguntar pra aquele pessoal se eles têm um facão pra emprestar pra gente. Valeu, Nath. Te devo uma. Yeah. Meu Deus do céu. Eu preciso parar de dar moral pra esse cara. Isso já tá perdendo a graça. Uou. Espera lá. Não precisava mandar uma distração tão rápido assim, né? Caraca. O moço ali daquele grupo até que não é de se jogar fora, hein? Pelo menos uma parte boa esses acampamentos tem. Dá licença um pouquinho. Oi, moço. Tudo bem? Tudo ótimo, Anja. Tá até melhor agora. Ok. Bom, então, é que a gente teve um acidente e perdeu o nosso facão. E o meu amigo tá precisando de um pra fazer talho nos bambus. Será que vocês teriam algum sobrando pra emprestar pra gente? Depende. Se eu te emprestar o facão do meu grupo, que o anjo me dá em troca? Não, eu vou fingir que não ouvi isso. Um rosto tão lindo desse. Pelo visto é uma mula manca. Muito que bem. Então, moço, pode ser a minha eterna gratidão? Que, assim, ultimamente eu não tô trocando nada com ninguém. Nem bom dia, pra ser sincero. Bom, não é exatamente o que eu estava esperando ganhar, mas acho que serve, por enquanto. Toma, aqui. Muito obrigada. Prometo que devolvo assim que meu amigo terminar. Ei, peraí. Não vai nem perguntar qual é o meu nome? Ok. É Roberto. Maicon Roberto. E o seu anjo? Olha, vamos manter o ar de mistério? Que tal? E para de me chamar de anjo. Você tá vendo alguma auréola aqui em cima da minha cabeça? Nath saiu andando de volta para sua própria área de acampamento, enquanto reclamava sozinha. Por que é que em todo lugar do mundo existe um panaca que toda garota é obrigada a aguentar? Já não basta me pressionarem a deixar a Supergirl com um cara que eu queria jogar na boca do lixão. E ainda tem que aguentar um sem noção desses na vida real também. Ah, me poupe. Eu devo estar mesmo destinada a fracasso, não é possível. Ótimo. Agora o Diego tá olhando pra mim e com certeza deve estar me achando uma louca, já que eu tô parecendo uma doida falando sozinha. Ok, natureza. Sorria, Sene. Sorria. E acene.